04 na voz 340, confirma, ok? Solo 6213. Solo 6213, autorizado táxi via parte 1, taxiway Índia, no ponto de espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6, diâmetro 1012. Prontinho, só me confirma a frequência da torre, por gentileza, 182. 186. 186, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, cruza o 180 para 170, perdeu contato com o centro. Papa, Pantanal 4710, ciente, continue chegada a Mari, desce para nível de voo 060. Prossegue na Mari para o 060, Pantanal 4710. Firma após com suas luzes, retornaram para Salvador? Vai continuar o sobrevoo em Avenida Salvador, a intenção é sobrevoar as estradas das barreiras a 500 pés. Sim, papapá, Romeu Lima. Negativo, Pantanal 4710. Muito obrigado. Olha o papapá, Romeu Lima, já... Através de Costa Azul, tá autorizado já ingressa para sobrevoo na Estrada das Barreiras, mantendo que eles pés. Papapá, Romeu Lima, autorizado. Graças, senhora. O Oceano R62, 3, mostra a frase. O Oceano R62, 3, atrasado em área de decolar, pista 10, vento no 20 graus, 12 nós. Ele decola, pista 10, Controle 4, Azul 4476, boa tarde, informação Tango. Azul 4476, desça para nível de voo 070, autorizado chegada a Mari. 070, descendo na chegada a Mari, Azul 4476. Passeado e pronto, Alfa Vitor Juliette. Mesmo 3 decolado ao 02, chame controle 119 decimal 35, bom voo. Será 35, obrigado, bom dia. Será boa tarde. Após etapa, desce para 2000, Oceano M3, 2000, solito, portaré estabilizado. Controle, voo, Oceano M2, 13, decola, seus contatos. Oceano M2, 13, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, gestilha de voo da EL, está presente, 62 e 3, solito. Oceano M2, 13, negativo, cumpre o perfil da carga. Oceano 6142, SAM Recife em 126, decimal 85 ou 133, decimal 65. 135 3365, Xané 61142. Já sua notificação, Vitor Mike Quebec. Aguarde cópia. O Salvador, o Xanem 142, negativo contato, recebe. Xanem 142, frequência 126.85 ou 133.65. 2085, 3365. Número 2 para pouso. 3000 com 1012, é o número 2 do mais. Prossiga. Visual, correndo o posto, afastado até 20 milhas, 2 a ponto, pode jogar a Baité, com 3 horas de autonomia para autorização. Só me confirme seu tempo de voo? É. 40 minutos. Voo 050. 050, 47 no 0. Azul 4476, desça para nível de voo 060. 060, azul 4, azul 476. Transponder 0265. O Vitor te olha, Del. Confirmando a frequência do controle para o tráfego visual é 119.8, ok? 119.8, Vitor Charlie Hotel. Está sim, 119.8, tudo aqui, é o Vitor Charlie Hotel. Correto, você se encontra aí no pátio da Baité? Está pronto para acionamento. Ok, no pátio da Baité, para acionamento, táxi e decolagem da 17, chame direto a torre em 118.6, Vitor Charlie Hotel. Obrigado, Charlie Hotel. Tá. Falou, Fico 5489, para pushback acionamento. 5489 no Pátio 3, autorizado, reporte TAC 5489. Voltando para o TAC 5489. Salvador, trip 5241. 5241, Salvador. Autorização está feita de ação? Afirmativo, autorização para Montes Claros, aguarde cópia, instante 5241. Afirmativo, centro da Tango, trip 5241, qual seria a provável saída para a gente? Provável é sair da Arbor. Arbor, aguardando o cópia 5241, mais um minuto e eu te forneço cópia. Ok, Arbor, obrigado. O Quebec está pronto, cópia. Cauri Lorenzo, no meu pé, decola no 7 com curva direita, saída no corredor Axé. Frequência do controle 119.8, 19.8 é controle, torre 18, meia dúzia. 0161 é o código transponder. E 19.8 o controle, no corredor Axé. Para acionamento, táxi decolagem, torre 18.6, confirmando parte 4, correto? Ok. Olho Salvador, Patapego Alfa, Vitor Juliette, decolado da 1 a 7. Patapego Alfa, Vitor Juliette, confirme. Faça o papamai com o paciente com o número 2 na aproximação. Solicita sua coordenação para, quando mais próximo, cancelar e aproximar direto para o 1-7. Se autorizado, tem condição de ingressar numa base para o 1-7. Controle. Rádio Fox, Papa Mike. Rádio 50, 1470. Tango Alfredo de DX, mantenha 1000 pés. Reforço do Farol da Mãe. Mantenha 1000 pés, estou esperando o Farol da Barra, hein, de novo agora. O Alfa Vitor de DX, correção. Vida pro Glide, baixou o Tango. Papa Tango, Fox Papa Mike, autorizado para 2000 pés. 3-2-6, passando o Glide, baixou o Tango. 326, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 1-2 nós, altímetro no 0-1-2. Pouso autorizado para o treinamento 326. Sou em Salvador, só passando de Cotelo até o 4 do andar, já vai ter relacionamento. Autoridade chama para o táxi. Bora. 7-0, desço para 2000 pés, NH-1-0-1-2, autorizado final leste, reporte estabilizado. É para o Pantanal, senhorita? Pantanal 470, afirmativo. 2000, Pantanal 470. Pantanal 470, informe velocidade de indicada. No momento, 180. Azul 4476, informe velocidade indicada. 2209. Ciente da Oceaner a 3 milhas e meia, na final do 1-0. Tá, ciente da aeronave, tem no TCAS, vai prosseguir então numa base para 1-7, 4 Salvador. 476, tráfego 12 horas, 5,6 milhas, é um Alfa 319. Gente, tráfego de casa, azul 4476. Respondo para o pushback, 5241. Reportará pronto, puxou, 35241. Só soltou 35489, para táxi, autonomia de 4 horas, PV de 50, alterna Monte Claro. Esquerda proa 010, tá limite ao curso do localizador. Esquerda 010, limite localizador, 4476. Azul 4476, desce para 4000 pés, que negar 1012. 4000 pés, 1012, azul 4476. Oceano 6213, SAMI Recife, em 125 decimal 1 ou no 33 decimal 25. Oxão, Recife agora 1251, alterando 3325, obrigado, bom, Oceano 6213. Tranquilo, Oscar Alfa, SAMI em 119 decimal 8. Como é Quebec, a linha decola da 1-7, atenta à esteira de turbulência, vento 1-1-0 graus, com 1-0 nós. Sou eu, Fox Papa Mike, totalmente visual, tô na perna base contra a embaixada e checada. Fox Papa Mike, vento 1-1-0 graus, com 1-0 nós, altímetro 1-0-1-2, aguarde pista livre. Mike. A Mike, livre pouso na 1-7, vento 1-0 graus, com 1-0 nós, altímetro 1-0-1-2. Tá, com livre pouso para 1-7, o Fox Papa Mike. Retorno a Quebec, decolado aos 1-1, chame controle 1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, grato, boa tarde. Torre, o Vitor, chegado até o acionado para o site. P326, solo aos 1-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Livre à direita, 2-1-9. Vitor Charlie Hotel, informa pessoas a bordo. 02, ciente, altímetro no 0-1-2, livre o táxi, chama para ingresso. Bora. 085 para o localizador, azul 4476. Batango, Vitor Mike Quebec, mantém 1000 pés, tá? Ciente, eu não deu pés, Vitor Mike Quebec. Patrulha de Salvador, o Papa Antônio agora vai sobrevoar suburbana, mantendo 500 pés. Ciente, Papa Romeu. 2 no Juliette, Romeu Mike, SAMI em 1-1-9, decimal 8. Poderia continuar? SAMI em 1-1-9, decimal 8, Juliette, Romeu Mike. Tércio, Pantanal 4710. Pantanal 4710, complexo final, Sami Torrinho 118 do sinal 6. 26. O Mike mantém condições visuais, você para 1500 pés, reposta através da aeronave. 14476, desça para 2000 pés, QNH 1012, autorizado sinal 10, reporte estabilizado. 1012, reportar a área estabilizada, sul 4476. Tá pronto? Terra 9 Lima, solicita descida para 2000 pés. Está com plano visual, desça para, inicialmente para 1500 pés, ajuste 10, 12. Informe passando através de Veracruz, altitude 1500 pés. Mike. Tio Romeu, Mike, copiou o controle? Afirmativo, ajuste do 012, está descendo para 1500 pés. O Romeu, Mike. Afirmativo, informe passando através de Veracruz. Alô, Xané 6326, aguardando na Juliette. O Xané 6326, autorizado, ingressa na Juliette, pátio 1 no portão 01. Autorizado, Juliette, pátio 1 no portão 01, 6326. 9, decimal 35, bom gol. 935, cuidado, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. Pantanal 4710, final, baixada, travada. Boa tarde, Pantanal 4710, livre pouso na 10, vento 120 graus, cono 39, altímetro no 012. Livre pouso no 10, Pantanal 4710. Piloto Alfa. Papatango, piloto Alfa, tem um traço de 3 milhas com o oposto, é um Charlie 1900. Tem no meu pé. Papa Mike, livre táxi até o pátio, frequência livre estacionar. Canal Visuete, tem o traço 1 hora, 2 milhas, mantendo 500 pés, é um traço no 8-2. Azul 4476 estabilizado. Sistema estabilizado avistando azul 4476. Azul 4476, estamos torrinho 118 do sinal 6. 18-6, muito boa tarde. Muito boa tarde, azul 4476, passando o watermarker, avistando com o trem baixo travado. Presente, azul 4476, vento 120 graus, cono 29, altímetro 10, cono 2, aguarde pista livre. Aguardando. Boa tarde, convidado, passou agora o trabalho para da barra. Presente, mantenha a posição alinhado, estimado de 3 minutos. 4710, solo 1-7, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. 219-4710. Alfa Vitor Juliette, autorizado para Valença, reporte para regresso. Reporte para Paraná, grau, Alfa Vitor Juliette. Controle, o Vitor Mike Quebec está no através de... Falou da barra, solicita a presença dele para coordenar o som. Vitor Mike, Quebec, autorizado. Quebec. 4476. Informação Tango. TAM 3154, desce para nível de voo 050, autorizado chegada a Mari. Desce para o 050, chegada a Mari, 3154. 10, autorizado táxi via Alfa Índia, portão 4 do pátio 1. Alfa Índia para o 4. Pantanal 47, 10, correção Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 4. Charlie Hotel confirmando, vai seguir via corredor forte. Eu raciocínio. Vicente, livre decolar da 17, atento à esteira de turbulência, vento 110 graus, cono 3 nós. Atento, Charlie Hotel. Curva direita, saída da El, Leda, após Leda, direto El. Controle 119.35, torre 118, decimal 6. Teste com 10437. 4476, muito boa tarde. O 060, vou autorizar que você cada bom. Depois de Léo, transponde 5437, controle 1935, voo 1649. Voo 1649, cotejamento correto, reporte contra o pushback. Reportará. Azul 4032, desse para nível de voo 070, autorizado que você cada Mari. Paulo Salvador, Azul 4476, livrou na foto. Azul 4476, autorizado táxi via Alfa Juliette, pátio 1, portão 08. Alfa Juliette, pátio 1, portão 08, 4476. Lado 1220, curva à esquerda, autorizado cruzamento do campo, reporte livrando o eixo no 0. Portará o Vitor Charlie Hotel. Meu Juliette Romeo Mike, tráfego adicional 11 horas, 9 milhas, como oposto, manter 1000 pés, é um Charlie 1 no seu lugar. Juliette, Juliette, não pode. Controle 35491, atenção após Bonf, direto para 17. 35491. Tango Vitor Charlie Hotel. Papa Tango Vitor Charlie Hotel, mantendo o corredor forte, mantendo o pé. Charlie Hotel. Charlie Hotel, em quanto tempo de voo? Aproximadamente uns 40 minutos. É, voo de experiência, cheque de equipamentos na aeronave. 120, Charlie Hotel. Controle, ouvindo o Charlie Hotel voltando, poderia me confirmar se está recebendo modo Alfa? Charlie Hotel, ciente. Charlie Hotel. Do Charlie Hotel, não recebo modo Charlie. Não, modo Charlie, ok. passar com o meu Juliette Romeo Mike, para ser ultrapassado às 9 horas. Reposta através de Paris. Através de quê? Juliette Romeo Mike, reposta em Paris. Paris? Confirma para o controle? Triplo papá, meu Lima, cara. Agora comprou de Paris, mano. Tente, reposta em Paris. Controle, o Vecchio mais está no Brasil, no Vera Cruz, meu amor. Tente, reposta em Paris. Olha, Paris, eu vou ter que entrar na posição. Você conhece os corredores em Salvador? Proa 050, tem condições? 050. 050, só manter essa proa 050 por 14 milhas. Se eu vou estar no Través de Paripe, e no Través de Paripe vai voar na proa da rotatória. São os corredores visuais de Salvador. Eu já identifico Paripe, ok? Excelente, grato. Controle Salvador, Papatango Kilo, Oscar Alfa, passo na vertical de Itapuã. Solicita o regresso para Vera Cruz com curva pela esquerda. Quilo Hotel Oscar autorizado. Autorizado, Oscar Alfa. Charlie Hotel, controle. Vento Charlie Hotel. Não recebo o seu transponder, seu modo Charlie, está ciente? Paciente, o moto Alfa está recebendo, confirme? Não, não recebo. O Alfa sim, mas o Charlie não. Você vai ter que regressar para consertar esse moto Charlie, ok? Para cheque de equipamento, e já estamos aqui com o mecânico já para relatar o apane, ok? Ok, então inicio o retorno e forma ingressando nos corredores. Ciente. Controle de Salvador, o Papa Romeo Lima solicita agora sobrevoo em Águas Claras, mantendo 510. Papa Romeo Lima autorizado. Grato, Lima. Esse papo desça para 2000 pés de Kinegal no 092, autorizado no LS, reporte estabilizado. Pode estar desce para 2000, ajuste no 092, autorizado em LS Exclave, vai reportar estabilizado, da 3154. Azul 4032, desça para nível de voo 050. 050, passeio 32. Salvador, ouvi o Pascal Leopoldo, está iniciando então o retorno pelo corredor Fox.